Panorama Agrícola para 4 de julho de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 4 de julho de 2011, segunda-feira de Lua Nova. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier. Nas gravações, o Márcio Peixe. Já comprei camisa nova, comprei sapato marrom. O ditado de hoje é: às vezes, vencer é saber esperar. Confira no Panorama Agrícola de hoje dicas para incluir as verduras e os legumes na alimentação de inverno. Curso de arroz irrigado para agricultores em Itajaí. Diabetes, informação para uma vida saudável, a segunda parte no Espaço da Mulher. E hoje tem mercado agrícola, você fica sabendo informações da nova safra do trigo. Uma dica que pode mudar o seu dia. No inverno, o consumo de saladas diminui. Sentimos vontade de comer pratos mais quentinhos. Só que as verduras e legumes são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Experimente, então, mudar a forma de preparo. Acrescente esses alimentos nas sopas, prepare refogados e cozidos. Simone Barrinho para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Curso sobre arroz irrigado para agricultores começa hoje à tarde e vai até o dia 7, quinta-feira, no Centro de Treinamento da EPAGRE em Itajaí. O curso está sendo custeado pelo Santa Catarina Rural, portanto não tem custo para o agricultor. Informações pelo telefone 47-3341-5235. A ideia é capacitar agricultores sobre a cultura do arroz irrigado, com o preparo do solo, adubação, manejo de plantas daninhas, sementes, manejo de semeadura, colheita, qualidade do grão, melhoramento e cultivares de arroz, manejo de pragas e produção integrada de arroz. Na quarta-feira, dia 6, acontece em Rio dos Cedros, no Alto Vale do Itajaí, o primeiro encontro municipal de mulheres agricultoras, na comunidade Glória, em Rio dos Cedros. O objetivo do evento é estimular a participação da mulher nas organizações rurais e promover uma reflexão sobre a real importância do papel da mulher no desenvolvimento rural sustentável. Haverá palestras sobre saúde, café e apresentações culturais. Promoção da EPAGRE e da Prefeitura de Rio dos Cedros. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Diabetes. Informação é o primeiro passo para uma vida saudável. Hoje a nutricionista e extensionista da EPAGRE, Lucelena Faria, explica quais são os tipos de diabetes. A diabetes nós podemos classificar como diabetes tipo 1, a tipo 2, a gestacional e outras formas de diabetes. Mas nós vamos dizer, especificar mais ou menos o que quer dizer cada uma delas. O que que nós chamamos de diabetes tipo 1? Ela é conhecida por diabetes infanto-juvenil. Ela tem início na infância ou até na adolescência. E essa diabetes, ela vai necessitar tratamento com insulina durante a vida inteira. Nesse caso, o pâncreas não consegue produzir insulina em quantidade suficiente, até que ele vai chegar em capacidade total. Por que que vai acontecer isso? Isso muitas vezes é causado por uma doença que a gente chama de autoimune, é como se o nosso organismo, nosso sistema imunitário, agredisse as células do pâncreas, tornando elas incapazes de processar a insulina. Ele manifesta-se normalmente de uma forma bem abrupta, rápida, e esses sintomas importantes, que é esse aumento da glicose no sangue, que a gente chama de hiperglicemia, aumenta a fome, sede, um volume frequente de urina e muitas vezes acompanhado da perda de peso. Nesse caso, A única forma de controle vai ser a aplicação diária de insulina, alimentação e exercício. Mas essa aplicação diária de insulina precisa o médico recomendar, que ela vai ser, às vezes, aplicada uma vez, mais vezes ao dia. Existem tipos diferentes de insulina e, realmente, ele que vai orientar qual é a quantidade e quais são os horários, porque vai sempre acompanhar a questão da alimentação dessa pessoa e a questão dos exercícios que ela vai estar efetuando ao longo do dia. Aí nós temos a diabetes mais comum, que as pessoas, a gente diz muitas vezes, o pessoal tem, e às vezes quando surge algum exame de algum, os municípios fazem campanhas, e as pessoas tiram aquela gotinha de sangue do dedo e acaba vendo que tem a diabetes chamada tipo 2. Ela é provocada principalmente por um estado de resistência da ação da insulina, associada à deficiência da produção da mesma. Às vezes as células, o pâncreas produz, mas é resistente essa produção ali assim, ser liberada para o organismo, e às vezes é deficiente. E essa diabetes é bastante relacionada com o nosso excesso de peso, mas também tem influência do fumo, né, o tabagismo, do sedentarismo. As pessoas hoje estão cada vez mais paradas, assim, sem se exercitarem. A hipertensão arterial e o histórico familiar também, ele tem um peso bastante alto. E essa forma de diabetes normalmente surge a partir dos 45 anos. Aí nós temos ainda a diabetes que a gente chama de gestacional. Então, no período da gestação, algumas mulheres apresentam, ela não aparece com sinal prévio, olha, vai começar a ficar diabetes. Muitas vezes não oscila muito a glicose, mas começa a aparecer alguns sintomas. E que vai trazer alguns problemas na gravidez, principalmente para o feto. Normalmente, uma gestante que teve diabetes na sua gestação, ela vai ter crianças com um peso bastante elevado, normalmente acima de 4 quilos. E essa gestante, ela pode ter a diabetes, passa a gestação, ela pode não apresentar mais os efeitos da doença, mas ela tem uma possibilidade de 50% a mais, assim, de poder futuramente apresentar a doença novamente. Assim. E existem outros diabetes que são causados por, às vezes, problemas que atingem o pâncreas e outros órgãos do organismo e que realmente acaba interferindo no processamento, às vezes com o uso de muitos medicamentos, interferindo nesse processamento da glicose no nosso organismo. No próximo Espaço da Mulher, saiba como diagnosticar o diabetes. Vem aí as informações do mercado agrícola. As informações de hoje são da analista de mercado Márcia Varasquim, da Ipagre Cepa, sobre a nova safra do trigo. Existe uma previsão inicial de que a nova safra de trigo 2011-2012 seja 5,8% menor do que a anterior, podendo este número cair ainda mais até o final do plantio. Em algumas regiões fala-se que a redução na área será de 20%. Até o momento, a expectativa é de que sejam plantados 83.830 hectares contra 87.830 hectares da safra passada, uma redução em torno de 4,1%. As razões apontadas para esta redução na área plantada são os baixos preços do cereal e o aumento nos custos de produção. O mercado do trigo segue em ritmo bastante lento, com preços que não agradam os produtores. Em Santa Catarina, a saca de 60 quilos para o produtor está cotada entre R$ 25 e R$ 26,00, com pH 78. Contudo, não há garantia de compradores, já que os compradores têm como parâmetro de preços o grão ofertado pelo governo federal, por meio de seus estoques públicos, que é de R$ 510,00 a tonelada no Paraná e R$ 480,00 a tonelada no Rio Grande do Sul, ambos para trigo pão tipo 01. E neste nível de preços, o vendedor tem pouco interesse em comercializar. Assim, o mercado acaba ficando sem negócios. Mesmo os últimos 3 leilões realizados pelo governo federal não conseguiram comercializar sequer metade do que foi ofertado. Aqui em Santa Catarina, o plantio da safra 2011-2012 está em andamento. No extremo oeste, o plantio atinge 87% da área. No oeste, 60% das lavouras já foram semeadas. No Planalto Norte, 25% da área plantada. Enquanto no Meio Oeste, os trabalhos atrasaram um pouco por conta das chuvas. E estima-se que apenas 5% da área esteja plantada. O clima até agora tem sido favorável ao plantio. Para esta safra, não existem previsões de adversidades climáticas como na safra anterior, o que traz um certo alívio aos produtores, que pelo menos poderão, em princípio, contar com um clima dentro dos padrões normais, que não irá afetar a qualidade do trigo, sobretudo o seu pH. Informações da safra do trigo, de Márcia Varasquim, da Epagre Cepa. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.